M251, passar 190, chame o centro, 1251, antena 3325. 251, 3325, boa. Salvador, UEC 6749. 49, bom dia, prossiga. Bom dia, formação Delta. Estamos no gate número 2, autorização para São Paulo, Guarulhos, 340. 649, autorizado 340 para Guarulhos. Uniformes 16, cola pista 10, saída da Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5070. Guarulhos 340, pelo 16, decora da pista 10, com a direita, pista é o meio direto bridge, 208 controle, 50, sensibilidade e transponder, 5749. Correto, 6749, chama para pushback, se não me engano. 6 Salvador, good morning. Webjet 5898, taking information Delta 11340 to Hong Kong. Good morning, 5898. All right, you copy. That's level 340. Affirmative, move ahead. This is October 340 to Confins via Zulu 16. Take off runway 10. Dial the Patry, then fly Leda, after Leda bridge position. Squawk 5075, squawk. Salvador de Patry, frequency 120.80. All right, Webjet 5898, be authorized level 2840, departing from the 10. On dial departure Leda, and then after bridge, intercept for Zulu 16. Squawk 5075, and control departure 120.85. 5898, read back correct. Come back, push back and start. Alright, call you back. Thank you for 5898. Over the tower, left here, 257, left here, left here, left here, left here. Sevens approved to Galeão, flight level 340, I have to Zulu 10, take off runway 10, dial departure, then Leda, after Leda bridge, squawk 5073, Salvador departure 120.8. 777, 32, Galeão. 340. Vai, eu preciso de você. Tem papel nenhum aqui, ou... Céu, Lenda, 5073. Welcome, and this is Control, what's your business calling? 5717, if that's correct, come back to pushback and stuff. Three parts. Pushback and start out the flow to come back to taxi. Christian's car flow, car taxi 5898. Car taxi, subject me at 6491, 6749, reforço no ponto de espera pronta, ajuste 1028. 1028 encontrará. Espera pronto, 6749. 749, Alinda Cola, 310, 120 com 9. Alinda Cola, 6749. Faz bom, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. 9, decolou 02, chame o controle 120, decimal 8, com volta. Obrigado, senhor, muito bom dia, até a próxima. Bom dia, Salvador, Webjet 6749, sua escuta. Come back ready, turn 81018. 28 now, call you when holding point in India, runway 10-5898. 5898, say again, how many people on board are there, please? 51621, sir. Okay, thanks. From